sai das trevas, vem pra luz, em nome de Jesus. Sai das trevas, vem pra luz, em nome de Jesus. O mundão tá bocando, o crack tá vendendo, os mina rebolando, eu tô só percebendo, os menores se entregando, conhecendo o parque, ostentando a mentira, correndo da verdade, vingão. Vendo a verdade se torna mentira na mão dos fariseus, o lobo na vale, ovelha usando o nome de Deus. Favor não julgar, irmão, é só um papo reto, máximo respeito à fé, mas Lucifer hoje usa terno. Maneja a palavra melhor que muito obreiro, usa o santo livro como mapa de dinheiro e a escuridão, e cobre um monte de fita podre. O pecado prega real e é excluído do bonde, porém a luz encobre as trevas, sendo sempre eficaz, nego. Hoje em dia eu reconheço os reais, nego. Lembrando bem, linda oração pra me manter resistente. Ore por nós, pastor, lembra da gente. Sai das trevas, vem pra luz, em nome de Jesus. Sai das trevas, vem pra luz, em nome de Jesus. Sai das trevas, sai, sai das trevas, sai, sai das trevas. Samarana, assuma sua cruz. Somente o Pai Jesus levanta de via e luz. Na vida e volta, tem seus pés no chão. Saia do vato da escuridão. Conversão é solução para os seus problemas. Se liga, meu irmão. Segunda vida está aí. Se destino é descer ou subir. Muitos já partiram daqui e não tiveram final feliz. Cristo se entregou numa cruz para que você pudesse viver. Agora firme em cima do mundo, você sabe qual caminho deve escolher. Meu irmão, não vou te dizer. Entenda que depois que morrer, não terá como se arrepender. Tempo, luz, é só uma só. Fique ligeiro, meu pai, essa põe sem pena, sem dó. Por todos seus atos será julgado. Cristo verdadeiro juiz, não dá deixar nada de lado. Se arrependa enquanto dá tempo pela sua alma. Enquanto acedendo, ele quer te ver vivendo sofrendo. Só Jesus é o caminho de luz, te livra de todo e qualquer tormento. Ele é capaz de te dar a paz para o mundo final e todo o seu lamento. Veja quanta sujeira na cidade inteira. Irmão, come a ser bom, vem todos aqui sem que essa zoeira. Então, de volta na missão, então, resgate do irmão, então. De volta pra casa, vem com está paz. Preparado pra isso, o final é feliz, a vida é eterna. Aquele que anda com Cristo, que não padece, a vida começa. Se liga na chance então, a porta tá aberta pra sua missão. Se liga que o trem tá partindo e você tá sorrindo, pensando que tá bom. Não, não é nada bom não, muito longe de tá bom. Tenho dó, mano, veja só, você tá só o bode, sai desse nó então. Tenho dó, mano, veja só, você tá só o bode, sai desse nó então. Sai das trevas, vem pra luz, em nome de Jesus. Sai das trevas, vem pra luz, em nome de Jesus. Sai das trevas, sai, sai das trevas, sai, sai das trevas, sai das trevas, sai das trevas, sai das trevas, sai das trevas, sai das trevas. Os deuses da flor da pele, o bem se rebela, o se refere, o mal se fortalece, meu bom. Solidão no meio da multidão, pegar o dia, raça para longe da bênção. Anda, só perde que Deus tá. Creia para crer, e para ver tem que crer. Só que tu não crê, só que tu não crê. Mas você que agora mete ferro na cinta, né? Tendo pé, pensa, vai na fé. Seja que Lucifer quiser, e assim manuseio com seu calibre, como se fosse um perito nocivo. Digo, conhece o segredo da vida, aquele que desacredita nesse maligno. Porém, conhece coisa mínima, como amor paterno, materno, família, oração do Pai Nosso, passagem da Bíblia, liga homicida, suicida. Pra onde eu devo ir agora, meu pai? Olhe para essa alma, meu pai, de misericórdia, saia. Sai dessa vida agora, irmão. Eu sei que você quer buscar a salvação. Eu sei como é toda essa perseguição, mas até o fim, mano, não desista, não. Só que você tem que fazer algo, se arrepender e abandone o pecado. Para pela graça você ser transformado e do santo reino ser mais um aliado. Viverá de uma forma justa, seguindo a palavra e uma boa conduta, servindo de exemplo pra quem te escuta e assim ter lutado uma boa luta. Mas será difícil, quem disse que será um fácil caminho? Por isso confie em Jesus Cristo e faça dele seu melhor amigo. Sendo assim, ele te ajudará e do perigo ele te salvará. A vida eterna ele te dará e até o infinito ele te amará. Mas para o seu bem, falo novamente, saia do pecado e mude sua mente. Não igual ao mundo, mas se diferente, faça seu percurso mudar para sempre.